Esta casa não é minha, não foi minha. Esta casa, eu era o marido consorte. Não é consorte, sorte. Era consorte. Comungava as mesmas responsabilidades que te comungava a dona, a herdeira, a verdadeira herdeira desta casa, a Maria Augusta. Foi ela. Ela é que era a dona desta casa, não era eu. Eu vivi pouco tempo nesta casa. Acho que esta casa era grande demais para mim. Eu não entendia que era uma casa muito grande, muitas divisões, etc. E depois, com o tempo, aumentou muito, muito, muito. Esta casa, quando foi construída, tinha uma casa de banho, em 1930, inaugurada em 1931. Esta casa de banho era visitada por muita gente da região, porque nunca tinha visto uma casa de banho nesta região. Não havia casa de banho aqui. Quando esta casa foi fechada há 2 anos, tinha 15 casas de banho. Esta casa sofreu muita alteração, muita modificação ao longo dos tempos. Para bem, não, para bem da casa. Houve realmente, como disse o provedor, nos últimos tempos houve aqui uns azares nesta casa, com as pessoas a quem se alugou, a quem se arrendou, aliás, arrendar é o termo, a casa a quem se arrendou, houve cá uns azares. Mas, enfim, depois com esta bênção hoje, o Sr. Bispo, o sentar-se ouvido, está tudo completamente esclarecido e resolvido. Bom,